Tricu, dar nu te-ar avea. Vin 5 de juniu, sunt și 5, Independenția, viva Moçambique. Vin 6 ate 30 abril, 4 congresu, frelimu oie, a luta continua. Oh, Mareșal Samora Machel, Cani Mambu. A luta sempre, até a vitória final. 25 setembro, 64, dia histórico da luta armada. 25 de junho, 75, independência, viva, viva Moçambique. 26 até 30 abril, 4º congresso, Frelimo Oye, a luta continua. A luta continua. Oye, Frelimo. Mika Musambi.